quem veja. Os compassivos são levados em paz. Em meio à dor, o Senhor é o abrigo. Ele acalma o coração que se faz. Aplainai, preparai o caminho. O santo habita entre os contritos. Em cada lágrima há esperança. Nosso Deus traz cura aos aflitos. Nos ídolos do mundo eles se perdem, mas eu confio em ti, Senhor. Tua justiça é a luz que me guia. Teu amor é o